Salvador, tá 3520, por gentileza, alguma chance de voarmos Pucca da presente? Pucca, autorizado. Obrigado. Chame Recife 1251. Olha o Tana 3, 520, cruzando 1, 2, 2. 190 ao 190. Afirmativo, chego em Recife em 12685 para 3520. Recife 2685 para 3520. Confirma o horário do voo. papo, uniforme, torcida. Bom dia, senhor. São 3, precisa autorização para acionamento, posterior, pushback, e teremos que ter a área de rastro de motores. É, confirmando o papapapá, o papapapá uniforme está no tanque 3, vai acionar, posteriormente vai taxiar até a Golf para cheque de motores, é isso? Afirmativo. Ok, ciente, tá livre o acionamento. Reporte pronto para o táxi, papapapá uniforme. Após o acionamento, ele está em autorização para a pushback e posterior táxi. Ok, ciente, reporte pronto para o táxi. Papapá uniforme ou papatango uniforme? Papapá, papatango uniforme. Ok, ciente. Tá livre, puxa, posso falar no táxi. Papatango uniforme. Vou entrar no táxi. Papatango uniforme? Pelo aquilo. Hotel Salvador, padrão uniforme no pátio 3, porta para o braço. Obrigado, táxi, via Alfa até a Golf, reporte na Golf, o Papatango uniforme. Papatango uniforme, reportará na Golf. Siga, trip. Senhora, tá filmando que ele veio aqui, viu, na hora que foi ingressar no portal? Paulo, Salvador, papa pega o uniforme na Golf, pronto para cheque motor. Autorizado, reposte ao término, teu uniforme. Seu uniforme botar lá no terno. DB5557, Salvador Campinas, 360 nível autorizado, via UPSLU 16, prova até o Zulu, trive e após conforme. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, 1, 19.35 controle e 5175 transponder. O transponder é 5175. Reporte para o estacionamento. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via UPS Zulu 16, Bravo Del Zulu, trive e após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, 1-1935 controle, 5401 transponder. Fazer decolagem, primeira curva à direita. Pode para o estacionamento. vai estar encerrado. Comandador, papapapapapatão uniforme. Prossiga. Papapapapapatão uniforme, já no término do chefe de motores. Retorno ao pátio 3. Autorizado, reporte naquilo para ingresso no pátio 3, o tanto uniforme. Estava reportando naquilo, para ingresso ao pátio 3. Autorizado ingresso, tango de fome. Reporte, término, estacionado. Cooper, pode táxi. Siga. Esse reporte quando totalmente pronto, o trip 5557. Pós-táxi. táxi voo 1161-1975 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Autorizado o táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera do 10, chame torre em 1-1895, QNH 10-12, boa viagem. Autorizado o táxi, via Alpha, espera torre 295, ajuste 12, bom dia, vamos lá. Salvador, bom dia, gol no 1-1, próximo espera da 1-0. Além de cola, pista no 0, vento 0301 graus, 2 nós, no 1-1. Além de cola, 1-0, gol no 1-1. Salvador, bom dia, 3601. 3601, prossiga. Tá sempre já da informação, Fox. Já teria saída prevista pro 3601, se tiver cópia, já tá pronto. Salvador São Paulo, 360 nível, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. 11935 controle, 5413 transponder. Fica atualizado 360, Zulu 16, 13, 4 conforme plano, decola da 10, é da El, Leda, trive. 119, 3, controle, qual foi o que a gente responde? Responde 5-4-3, se a primeira curva após decolagem à direita. 5-4-3, primeira direita, obrigado. Reposte para o estacionamento. Reposte para o estacionamento, 3-6-0-1. 1161, decolado aos 31, controle em 11935, boa viagem. 1935, agora 161, boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1161, cruzando 1300 na saída da Ion. Vigilância TAM, correndo gol 1961 em ação, são 360. 360, gol 1161.